Atenção, alunos do terceiro ano do ensino médio. Meu nome é Heitor Danária II e desbravar é meu dom. Estou à procura de uma equipe inteligente e sagaz para me substituir, que possa seguir minhas pistas e descobrir onde está o tesouro que escondi. Um prêmio de 5 mil reais. Aperte o play, que o game Exploradores do Saber Unite vai começar. Acesse exploradoresdosaber.com.br e cadastre sua equipe. Unite. Conhecimento sem limites.